3 no 3, solo agora aos 5-8, direito 1-2-1 nesse manual do solo, bem-vindo. 19, obrigado, boa noite já. Salvador, boa noite, Oxenay, 6-1-3, valor na sua escuta. 6-1-3, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 6-1-3. Oito, livre decolagem, 1-2-0 graus, com 10 nós. Iniciando no 0-138-5-8. Salvador, o TAM 3152, portal 3, pushback acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chamando o táxi 3152. Salvador, boa noite, Azul 4209, formação Vitor, passando 170 até o 160. Vitor para 4000 pés, ajuste no 05, chegada Bonf, identifique com a 209. Até 4000 na Bonf, identificou, confirmando ajuste? No 05. 1015. Decolado agora, 00, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite, tá, 3858. 04, prossiga. Para Fortaleza, no 370. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola down no 0, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5066, coteja. Autorizado, Fortaleza no 370, decolando da 10, curva esquerda, Zulu 19, a saída Momo Frote, o controle 1935 e o controle e o transponder 5066. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada quando pronto, no 604. 6313, eu mantenho posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Você vai ter posição na Vila, 6-1-3. Na 6-1-0, chame Recife. Uno 2685, alterne 1-3365. 1-2685, alterne 1-3365. Chanel 6-1-0, obrigado, boa noite. de autonomia, 142 a bordo, alternando Aracaju. 42 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, 386, obrigado, boa noite, boa semana. Na 6313, táxi via Juliette para o portão 1, observando o Airbus da TAM saindo do táxi. Via Juliette para o 1, observando o tráfego, 6313. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, no ideal e descida para 2.000 pés. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, descerá para 3.000 pés o Romeu, Papatango. Boa noite, T3152, ponto de espera. T3152, a linha de cola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. A linha de cola T3152. Azul 4209. Isso é para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS e reporte estabilizado. 2.000, 1.015, vai informar estabilizado LS, azul 4209. 3858, chame Recife 12685, alterne 13365. 265 ou 33? 65. Ok, 265 ou 3365, boa noite. A primária é 12685. Copiou 3858? Não, senhor, você pode repetir, falhou o rádio aqui. Ok, 3858. Primária 126.85. Secundária 133.65. Boa noite. 1935, tá? 3152, boa noite. 5 Salvador, tá? 3152, cruza 2000 metros para o 330. 3152, contato radar, suba ao nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, tá? 3152. O meu Lovatango vai manter 3.000 pés para se ajustar à órbita do procedimento, aguardando autorização para iniciar o afastamento. Ciente inicialmente 3.000 pés e depois 2.000 na autorização do procedimento, na autorização do controle para cumprir o procedimento NDB da hora 7. Romeu Lovatango. Chame Torre 18, decimal 6. 26. Opa, vista. Gente, chame Torre 18, decimal 62, 4209. 1862, obrigado, até já. 889, prossiga. Sinta a informação, Victor, está pronto para a cópia, galhão. Gente, saída prevista da Eulê da Bridge, aguarde cópia. Salvador, muito boa noite, Azul 4209, final de 5 milhas, baixado e travado. 24209, livre pouso na 10, vento 130 graus, 8 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso na 10, 10 no 5, Azul 4209. Romeu Papatango, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, está autorizado o procedimento. MDB pistão 7, reporte no afastamento. Gente autorizado, descida para 2.000 pés, vai agora se enquadrar no NDB para reportar afastamento. Romeu Papatango. Voador, objeto 6747, está no portão 6, ciente da Alfa. Solo, Salvador, no 604, na posição 4, para pushback e acionamento. 604, autorizado, chame torre 18 decimal 6 para o táxi. 18,6 para o táxi, no 604. 6747, chame torre 18 decimal 6. 6, bom. Jet 6747, sede da Alfa, no portão 6. Sente saída prevista, Arbor, transição Elefa, aguarde para cópia. Arbor, Elefa, aguardando cópia, Jet 6747. O 4209, solo Zumo 5, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartiente da Juliette. Livre para cima à direita, via Alfa, reporta da Juliette, nessa frequência, 14209. Voo no 889, pronto para a cópia. 889, pronto para a cópia. Voo no 889, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da ELS, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 199, decimal 35, aciona 5060, coteja. Estado 360, o Galeão na outra do 10, decola da 10, curva à direita, da Leda, após Leda, posição bridge, controle 1935, transponda 5060, voo 1889. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Flapjet 6747, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 21, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5073, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Zulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva à direita, controle 9, decimal 35, transponde 5073, no Webjet 6747. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarabo. Táxi do Gol no 604, com 146 a bordo, alternando São Luís, 3 horas e 33 de autonomia. Sente 146 a bordo, altímetro no 0, no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Via Índia Alfa, maracando pronto no ponto espera no 604. O Azul 4209 na Alfa, antes da Juliette, Azul 4209. A 209, táxi via Juliette, portão número 8. Via Juliette ao portão número 8, Azul 4209. Gente, reporte final visual, pistão no 7, Romeu Batango. Gente, reportará visual com a 17, o Romeu Papatango. pronta no ponto de espera da 10 igual no 604. Plano 604, a linha decola da 10, vento no 30 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 10 no 604. Instalador Papatango Romeu Papatango, final e visual com a 17. Romeu Papatango, chame torre 1 no 8, decimal 62. Chama a torre agora, 118, decimal 62, grato contribuição com a instrução Romeu Papatango. Por nada, meu amigo. Controle com o nome 604, boa noite, decolado na sua escutela. O nome 604, suba o 370, sai da MUM, vigilante. 370, MUM, ou no 604. Livre pouso na 17, vento 130 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, trem baixado e travado, livre pouso na 17, o meu patão. Gol 1889, está na posição 2 para o pushback Salvador está 3675, pode estar até dia. Estimativo, para 2.000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado, ajuste 1.015. Certo, após desse dia, autorizado LF, reposto estabilizado, tá 3305. Patango, solo aos 25, confirma a parte 4. Autorizado backtrack, a parte livrando. Frequência livre estacionar, Romeu Papatango. Gol no 889, está pronto para o táxi com 139.